e vamos balançar na rede. Depois você tira todas as minhas fotos da parede. Vem cá meu bem, vem, por favor não chora. Você pareceu tão bem, bem, quando eu fui embora. Viva meu bem, bem, esquece do costume. Mas antes me dá um cheiro que ainda resta perfume. Sonho com ela no auge, mesmo que ela esteja longe. Sonho em chegar longe, sonho com sua lingerie. Lisonjeado com elogio, ela me eleja. Sempre que ela raja, eu sonho que ela me eleja. Sonho com jantar com Ajinomoto e Uramaki. Porque sei que ela gosta e sei que ela não é Uramaki. Agem por ela, os meus hormônios agem. Só ela melhora o meu dia com uma simples mensagem. Ah, eu sei que aquela não é mais a nossa canção. Mas eu ainda escuto, juro, não pra relembrar. É que às vezes a música me parece tão boa. Eu nem sei como desperdicei com a sua pessoa. Essa daqui não é pra você ouvir dizer por aí, ó, que zicar. Você me deixou frio e calculista, igual esse bem estudando física. Eu sou ruim de memória, mas não esqueço do seu beijo. Da sua parte não era amor, era cilada. Eu devia ter ouvido um beijo. Tivemos mil uma chance de ser feliz, você sumiu. Infelizmente agora a gente só vai poder tentar outras mil. Mas essa não é nossa canção pra você lembrar triste um dia. Porque uma canção seria pouco e nossa história vale uma discografia. Querida, eu sei que ninguém pede pra se apaixonar. E agora como faz pra descer? Quero cantar a música que fiz pra você, pra outra você. Com a sua